O tempo está contra mim. Noite após noite, mantenho minha vigília. Noite após noite, travo minha guerra. Faço meus prisioneiros. Ajudo os civis. Fico firme na linha de frente. E todas as noites, fico um pouco mais velho. Mais desgastado pela batalha. Enquanto voluntários mais novos marcham para a vanguarda do exército do crime. Às vezes eu me pergunto, por quanto tempo posso continuar até que a idade ou ferimentos me alcancem? Quanto tempo até que, numa noite sombria, eu seja enviado para a mansão Wayne num saco preto com uma etiqueta no dedo do pé? E sempre respondo, enquanto eu conseguir continuar. Escapistas apresenta Detetive Cast. A passagem pertence a Batman Anual número 15, publicado em 1991 com o roteiro do Alan Grant e a arte do Jim Fern. Trata-se de uma edição tie-in da saga Armageddon 2001, no qual vários super-heróis do universo DC, muitas vezes sem se dar conta, estão sendo analisados por Tempus, que busca encontrar o grande traidor que dali a 10 anos se tornaria o vilão genocida Monarca. Com o Batman, porém, após checar vários worst case cenários, o viajante temporal percebe que sua força de caráter jamais o faria se corromper, que o rumo de sua vida seria fiel até o fim. Voltando para essa antologia que começamos, sem exatamente imaginar que ela seria de fato uma antologia, eu, Luigi, da mesma forma que no primeiro episódio, nesse quarto podcast, eu queria te convidar a passar os próximos minutos falando de algumas edições mais episódicas ou arcos curtinhos do Alan Grant e o Norm Breyfogt nas mensais Detective Comics e Batman, de forma que, talvez projetando o quadro geral junto com algumas infos de bastidores e entrevistas que eu consegui reunir, essas historinhas complementem a ideia em torno de uma série sobre esse período que é o meu favorito nas revistas do personagem. Eu também queria combinar com vocês que o jeito que eu referencio os gibis pode se tornar um pouco chato, repetitivo, porque na maioria das histórias eu falo da revista original, da primeira publicação nacional, que via de regra é da Editora Abril, e sua republicação na Panini, que via de regra também tem sido nas sagas do Batman. Por que eu faço isso? Porque eu sei que existem três tipos de ouvintes, né, coexistindo juntos e provavelmente dando o play nesse podcast: aquele que só baixa o scan mesmo da edição específica, o que comprou e mantém até hoje as edições FOP em formato americano da Abril, e os que seguem a coleção de saga. Eu acho que desse jeito dá para todo mundo se orientar e não se perder tanto nessas minhas idas e vindas nas edições, beleza? Vamos lá. E sem perder muito tempo, vamos retomar aquela premissa que eu devo ter falado em algum momento nos programas anteriores, de que o Alan Grant, quando assumiu o Detective, ele não estava familiarizado com o status quo das publicações do Batman no final dos anos 80. Ele até reconhece que não havia lido nada desde a parceria do Dennis O'Neill e Neil Adams. E isso seria o quê? Se a gente aceitar que ele leu rigorosamente tudo ali de 1975 para 1988, é muito tempo, né? Então ele diz que não fazia ideia se os outros vilões como Coringa ou Pinguim vinham sendo explorados, o que é bem justo, porque um custo importante lembrar que o Alan Grant era britânico, e por mais fã que a pessoa talvez pudesse ser a Grã-Bretanha, não dava muita trela para os quadrinhos norte-americanos, especialmente o segmento dos super-heróis. Dá até para pensar que o Brasil, por mais complicado que seja o histórico editorial em torno de cortes e a defasagem das publicações originais para as nacionais, eu acho que é muito razoável supor que a gente tinha bem mais fartura desses materiais que os ingleses. Aí está justificado, porque era bem mais fácil criar novos vilões ou um novo elenco do que passar por todo o trabalho de descobrir o que estava acontecendo, né, com os inimigos e coadjuvantes antigos. Só que passado o que eu chamo de ano vértigo, né, da Detective Comics, naquela pegada inicial bem 2000 AD do Alan Grant, os leitores da velha guarda começaram a encher o saco nas sessões de cartas questionando essas ausências, né? O Brayfuga até admite ter ficado um pouco desapontado no início porque queria desenhar os vilões clássicos do Batman, né, justamente porque cresceu com eles e era isso que ele queria fazer. Só que olhando para trás também se sentia feliz por ter ajudado a conceber tantos personagens de peso, né, embora achasse no íntimo que era tudo culpa do Alan Grant. E aí o Alan Grant ele o repreende logo de cara, dizendo muito sabiamente que qualquer coisa que um escritor e um artista façam juntos é uma co-criação. Logo em seguida o Brayfogle ele desenvolve melhor isso, dizendo o seguinte: tudo bem, direi que sou parcialmente o criador, claro, mas a gênese, a semente dos personagens veio de você. Sobre o visual, o Alan geralmente fornecia pouca informação sobre a aparência deles, e eu creio que me sentiria da mesma forma caso estivesse escrevendo um personagem para outro artista desenhar. É a mesma coisa que sinto ao dar instruções de cores aos coloristas. Eu bem sei que uma imagem vale mais que mil palavras, e a menos que o roteirista tenha uma imagem realmente cristalina em sua mente do que deseja, ele não deveria detalhar tanto o script, porque quando isso começa, tudo passa a se interrelacionar demais, e isso vira um processo interminável. Se o script for bom, você fará bem o seu trabalho de qualquer maneira. Se não for bom, nenhuma palavra a mais ou a menos vai aumentar suas habilidades no lápis. Essa passagem pertence a uma longa entrevista que os dois concederam juntos a um blog desativado chamado 20th Century Danny Boy. Eu consegui recuperar esse registro pelo Web Archive. Quem quiser ler, eu vou colocar o link no post desse programa. É um papo excelente com muitos bastidores do tempo em que eles trabalharam juntos no Batman. É de janeiro de 2007. Se eu não sinalizar mais daqui para frente, certamente será porque eu tô me guiando por infos desse bate-papo. Bom, mas eu falava desses dribles do Alan Grant para não voltar para o casting tradicional. Em algum momento isso tinha que acabar, e como vimos no segundo episódio, ele e o Brayfogle começaram a interagir de verdade com o entorno do universo DC a partir de Tupa e Quadra de Lama, né? Mas em termos de vilões do Batman, assim, de prateleira de cima, o Pinguim seria o primeiro que eles começariam a trabalhar, né? Na verdade, o Alan Grant começaria um pouquinho antes, né, naquele Secret Origins Special número 1, né, bem clássico, da capa lá do Brian Bollard com Charada, dos Caras em Pinguim, saiu pela primeira vez no Brasil pela Abril, no Super Almanac DC número 1, em 1990, conjuntamente com a Batman número 0, né, em formato americano. Vamos dizer assim, um pack, né? Vinha até com um calendário, já que estava saindo em janeiro daquele ano. Eu comprei isso em banca, né, na frente da praia, no veraneio. Eu tenho um grande carinho com essas edições. Inclusive, a Batman 0 trazia aquela historinha lá do Jim Starlin com o Jim Aparo, né, do Atirador, aquele assassino em massa, disparando em alvos aleatórios na rua. Era a primeira história do Batman após a morte do Jason. Coisa fina. Tem também um mapa de Gotham detalhando os distritos da cidade. Se você vê essa edição zero num sebo, pode pegar um tesourinho. Só que o que importa pra gente agora é a historinha do Alan Grant com o Pinguim, né? Ele reconta a origem do personagem como um segmento de pecados originais, né, do Neil Gaiman. E vejam vocês, tinha a arte do Sam Keefe, né, que se notabilizaria dali a pouco tempo como o primeiro artista de Sandman, né, em Prelúdios e Noturnos. E pra ser franco, o Pinguim só subiu no meu conceito com um seriado assim da HBO, né, derivado do Batman, do Matt Reeves, né, protagonizado pelo Colin Farrell. Fora que eu amo de paixão o Batman Retorno do Tim Burton com o Pinguim do Danny DeVito, mas nos quadrinhos assim, não tem jeito, eu nunca tive simpatia por qualquer versão dele, seja essa jocosa, né, mais clássica, seja nesse template contemporâneo mais puxado assim pra o rei do crime. Wayne. Embora, claro, eu reconheça que existam boas historinhas com ele. Em Bicada Mortal, o Alan Grant ele dá a sua versão para a origem dele, né? Vamos dizer, uma reformulação pós-crise nas Infinitas Terras, mostrando uma infância sofrendo bullying, né, por um valentão, sendo apelidado justamente por Pinguim por causa da aparência dele, e aí recorrendo a livros, ficando mais aficionado por aves, até incrivelmente se condicionando fisicamente para conseguir dar uma surra nesse bullying. E é o que acontece, esse tal de Cação, né, se muda junto com a família mafiosa para Chicago, mas não antes de destruir o aviário da família Cobblepot. Passam-se muitos anos, esse Cação está preso, né, sendo escoltado pela polícia de Chicago para Gotham, para ele ir ao funeral do pai, só que o comboio é interceptado pelo Pinguim, e aí esse desafeto passa a ser torturado, né? E como eu disse, você nota que o Alan Grant dá mesmo assim uma nova abordagem pro vilão, né? Com muita erudição shakespeariana e um respeito velado do próprio Batman pela forma de arquitetar seus planos, né? Inclusive o próprio Pinguim, assim, numa linha de texto, se define como, vamos dizer assim, um Wilson Fisk, né? Entre aspas, da DC, quando ele estava prestes a matar o Cação. Sabe, na realidade eu lhe devo muito. Afinal, você me ensinou o que era exatamente a crueldade gratuita. E como eu poderia fazer uso dela para conseguir o que quisesse? Quando, mais tarde, decidi me devotar ao crime, escolhi meu nome em sua honra. Oh, carne, carne, como és duvidosa. É, isso é de Romeu e Julieta. Sim, o Coringa tem suas piadas, o Charada suas charadas, mas nenhum deles possui algo capaz de chegar aos pés da sofisticada versatilidade de meu guarda-chuva. Na verdade, analisando os fatos, o Pinguim sempre esteve destinado a ser o rei do crime em Gotham. É, o Batman consegue salvar a vida do Cação e fica se perguntando no final o que o Pinguim queria com aquele pobre infeliz, né? Essa história foi republicada à exaustão pela Panini. Primeiro em 2013, né, dentro do encadernado de O Que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Em 2017, reproduzindo só Pecados Originais, numa edição capa dura bem fininha, né, em Origens Secretas, os Maiores Vilões de Gotham, em 2023, dentro do universo DC por Neil Gaiman, e aí olha só o exagero, menos de um ano depois, em 2024, em Saga do Batman, número 34, eu tenho uma crítica adicional sobre essa outra, mas eu volto a isso um pouquinho mais à frente. O Alan Grant, ele voltaria a trabalhar com o Pinguim mais duas histórias, agora no, vamos dizer, guarda-chuva de Detective Comics, né? A primeira história chama-se Neve e Gelo, em Detective 610-611, de 1990, pela Abril em Batman Formato Americano 10, né? E pela Panini em Saga 14. Aqui, o Pinguim forja a sua morte, né, com o auxílio de um colega de cela, né, usando de uma sugestão pós-hipnótica, né, o Batman nunca se convence disso e fica na moita esperando algum golpe engenhoso, né. E é o que acontece, né, com a constituição de uma entidade filantrópica destinada à preservação, vejam vocês, de pinguins e, paralelamente, um roubo de diamantes, né. É divertido, ok, nada brilhante, mas o que me chama a atenção é a capa do Brayfog para Detective 610, né, onde víamos um Batman meio cabisbaixo, né, no cemitério, rodeado de pombos brancos, né, no pôr do sol, né, e ao fundo a lápide com uma estátua do Pinguim. Quando você lê a história, você vê o Batman muito longe desse perfil de tristeza, na hora que estão sepultando o Pinguim. Na verdade, ele chega a abrir o caixão para checar os sinais vitais do suposto defunto, né. O lance da capa é que, se você analisar atentamente, assim, o Batman está ignorando o jazigo do Pinguim, o ar meio triste dele está voltado, na realidade, para os criadores enterrados nesse cemitério, né? Alguns muito vivos à época, né? Como o próprio Brayfog, né? Cuja lápide o Batman está encostado, e o olhar dele está voltado justamente para a cruz onde está escrito o sobrenome Grant, né? E logo abaixo dela uma placa com Kane em letras garrafais. Mais acima tem um monumento memorial com O'Neill. Tem alguns outros, né? Mas esses são sem dúvida os mais relevantes. E só para fins de registro, né? O Bob Kane só veio a falecer em 1998, o Dennis O'Neill em 2020, o Norm Brayfog um pouco antes, em 2018, e o Alan Grant em 2022. Então, assim, em 90, se essa capa brincava com a ideia de easter eggs fúnebres, né, hoje, em 2025, ela dá a volta e é de fato uma homenagem a esses monstros imortais. Acredite em mim, o Pinguim pode ser qualquer coisa, menos um idiota. Ele planeja seus crimes com precisão militar, seu raciocínio é brilhante, intrincado e abrangente. A aparência leva você a subestimar sua astúcia. Mas não caia nunca nessa armadilha. O ponto fraco dele é seu egocentrismo. Ele se julga tão capaz fisicamente quanto é inteligente. Se escolhesse capangas mais qualificados para executar seus crimes, em vez de ele próprio fazer isso, nosso trabalho seria bem mais difícil. Esse trecho é dito pelo Batman após o Tim questionar se o Pinguim era de fato perigoso, né? Estamos agora em Projeto Pinguim, né? Um arco em três partes que ocorre entre as duas mensais, Detective 615 e Batman 448 e 449, ou Batman 1415 da Abril. Tá nos, também no Saga 15 da Panini. O roteiro é a quatro mãos, né? Com Alan Grant e Marv Wolfman. Já a arte passa por Jim Aparo, Norm Breefogue e Mark Bright. Temos a primeira participação no núcleo do Batman, do personagem Harold Allnut, né, o simpático corcunda, que mais tarde se tornaria uma espécie de Q, né, o Q, lá do 007, né, com sua oficina dentro da Batcaverna. Antes disso, ele tinha aparecido uma única vez na mensal do Questão, na edição número 33, com o Dennis O'Neill e o Dennis Cowan, respectivamente seus criadores. Ele é acolhido pelo Pinguim, que o explora para construir um modulador de onda, né, que controla pássaros, e instala o caos em Gotham, derrubando inclusive aviões comerciais. Para além do drama, né, muito distante dessa tendência atual dos roteiros de criar situações em que a cidade está sempre ameaçada de ser varrida do mapa, né? Mas o que vemos aqui é algo mais despretensioso, né, com o Pinguim sequestrando a atriz principal de uma novela que ele acompanha, né? E até um jogo de xadrez em que ele e o Batman jogam online sem que um saiba a identidade do outro. Acho que é a primeira vez que vemos o Tim assim, de uma forma mais colaborativa, né, triangulando assim um sinal para encontrar a localização do Pinguim, que deseja vender essa tecnologia para terroristas. Aí perto do fim, o Harold saca qual é a do seu benfeitor e acaba tentando impedi-lo, né? Batman não chega a ver o Harold, mas a atriz que estava num cativeiro fala sobre a atitude dele, de que não queria ferir ninguém e como foi iludido pelo Pinguim. Só voltaríamos a ver o Harold dali a 9 meses na história Monstros Noturnos, né, em Batman 458, que seria Batman 22 de Abril ou Saga 19 da Panini. Ele está vivendo num prédio abandonado e de alguma forma cativou as crianças do bairro consertando seus brinquedos. Elas levam comida em segredo para ele até que uns pais descobrem e passam a pensar o pior, né, agindo com os ânimos exaltados para dar uma surra no Harold. O Batman intervém, né, e percebe que esse pobre diabo é ninguém menos que o Harold lá do Projeto Pinguim. Ele realmente não sabe o que fazer, porque se o entregasse às autoridades, o Harold iria para uma instituição, né? Uma coisa muito pior. Então, sabendo que ele era um gênio tecnológico, o Batman dá um salto de confiança e propõe a Harold que trabalhasse para ele. A capa dessa edição é bem dramática, né? No sentido de que o Harold segura nos braços uma menininha no andar de cima do barracão, né? Enquanto os pais, no modo turba, né, estão embaixo com lanternas, taco de beisebol, pé de cabra, para pegarem o nosso Quasimodo, né? E é bem isso, né? Bem corcunda de Notre Dame. Eu adorava o Harold, né? Uma pena de verdade que o Jeff Loeb e o Jim Lee fizeram com ele ali em silêncio, né, com aquele papo dele ter sido radicalmente operado pelo Tommy Elliot, né, e o preço para ter o corpo mutilado e a voz consertada era trair o Batman. No fim, o Harold foi morto, né, pelo próprio silêncio e enterrado por Bruce no topo de uma colina, com vista para a mansão Wayne, que era seu lar, né, segundo o Batman. Mas essa edição Batman 458 não tem só isso, ela acaba sendo uma das minhas histórias favoritas do Alan Grant, justamente porque ele começa a desenvolver uma espécie de continuação temática da relação entre o Jim Gordon e a Sarah Essen. Muitos anos depois do Batman 1, né, do Frank Miller e o David Mazzucchelli, né, o Jim está visivelmente mais gordo, né, abusando do cigarro, está pessimista sobre a vida no seu recordatório, muito mais do que a gente leu em Ano 1, e conforme você vira as páginas, você percebe que ele está esperando alguém na mesma estação ferroviária onde ele desembarcou também em Ano 1. Devo ter cochilado, estou ficando velho, fiz muita hora extra, levei golpes demais do martelo da vida. Que maluquice, acabei de sair de um turno dobrado. Recomeço em menos de 6 horas. Meu peito está pegando fogo e minha cabeça dói. E às vezes, sossega, Gordon. Ninguém te obrigou a vir. Ninguém está te segurando. A escolha é sua. Escolhas. Quando você é criança, o mundo costuma ser um lugar tão grande. Pode ir a qualquer lugar, ser qualquer um, fazer qualquer coisa com que puder sonhar. Você vai ser um astro da música, um astronauta, um herói. E todos os seus futuros são dourados. anos. Aí você cresce e quase sem que se dê conta, todas as suas escolhas começam a morrer. 5 anos de idade, você nunca vai ser o bebê Johnson. 11, tarde demais para ser um ginasta de renome internacional. Você cresce, arranja uma carreira, uma família e uma vida. Então, uma estrada da qual não consegue sair, e a cada dia que se passa, o brilho dourado se apaga mais. Sim, quando você é criança, é mágico. Consegue fazer qualquer coisa. Aí um dia, você percebe que o infinito se comprimiu no inevitável. Você gastou todas as suas escolhas. A estrada adiante é direta, curta e muito escura. Não sei por que eu vim. Talvez o trem atrasado seja um presságio. Você fez suas escolhas, Jim. A sorte foi lançada há muito tempo. É tarde demais para mudar. Consegue perceber aquele ceticismo lá do comecinho de ano 1, né? Só que piorado, né? Porque ali no roteiro do Miller, ele era um recomeço para o Jim, né? Numa cidade nova, num emprego novo. Por mais miserável que isso parecesse naquelas observações iniciais sobre Gotham, aqui não. Aqui ele parece que já entregou os pontos, né? Ele tá vivendo no automático, né? Fumando demais, comendo demais, trabalhando demais. Mas a ida, novamente, àquela estação ferroviária pode ser um ponto de inflexão, né? Onde tudo pode mudar para melhor. O que não quer dizer que ele não esteja apavorado, né? Com esse ponto de inflexão na vida, que pode ser uma virada de chave. Na minha pesquisa, eu encontrei uma entrevista do Alan Grant para a revista Comics Interview número 101, de 1991. Na época do lançamento lá do primeiro crossover lá do Batman com o Juiz Dredd, né? Aquele julgamento em Gotham. E ali no meio da conversa, ele solta essa. Bem, pessoalmente acho que Batman Ano 1 é a melhor história do Batman que já li. Quer dizer, eu não li todas as histórias do Batman, obviamente. Mas das que eu li, eu diria que Batman Ano 1 é definitivamente a melhor. É melhor do que Cavaleiro das Trevas, de longe. Eu não consigo ter essa mesma objetividade que o Alan Grant, porque dependendo da hora do dia, eu gosto mais de Cavaleiro das Trevas que Ano 1, ou vice-versa, mas eu creio que essa assertiva mostra esse lado fanfiqueiro dele, né, de querer construir a melhor versão de uma continuidade, de uma história que ele se diz fã, né, e eu acho que essa conexão entre Jim e Sarah é um dos grandes fios condutores daquela história do Miller, né, porque tá tudo errado ali, né, especialmente do lado do Gordon, porque a esposa tá grávida, aquela aventura não tava muito clara, se não passava de uma paixão momentânea para os dois, na verdade. E o que o Alan Grant faz aqui é te dizer sim, né? Aquele caso não foi só um caso passageiro. Aquilo que rolou entre eles marcou como algo certo na hora errada para ambos, né? Então, assim, Sarah se mudou para Chicago, de onde o Jim tinha vindo em ano 1, casou e, ao que parece, tinha uma relação boa com o marido, também policial, mas enviou quando ele foi morto por um traficante numa operação de drogas, né? Já o Jim teve um casamento mais conturbado, né? A esposa nunca superou realmente aquela traição. Em algum momento eles se separaram, mas mais por conta de uma situação de refém, da qual a vida do filho, o Jim Jr., né, estava em risco. Então a esposa entregou a identidade de Barbara Gordon, né, como a testemunha de um caso da máfia, né. Custa lembrar que na continuidade pós-crise, não faço ideia como encaram isso hoje em dia, mas na velha continuidade a Barbara é sobrinha do Jim, filha do falecido irmão do Jim, que passa a ser criada pelo Jim, quando a mãe dela sofre um acidente enquanto dirigido ao padre com antidepressivos. Isso não chegou a sair no Brasil, mas está lá em Legends of the Dark Knight 159 a 161. É no arco Lealdades, né, com o John Ostrander e o David Lopes, né? Então, assim, depois disso, eles se separam, né, e por uma coincidência cósmica, o nome dessa ex do Jim, a mãe do Jim Jr., também se chamava de Barbara, né? E como veríamos ainda mais no futuro, esse Jim Jr. teve lá sua cota de traumas de infância, com o próprio pai ausente e até então, assim, de certa forma, impaciente em relação ao filho, como vimos em Gritos na Noite, né, do Art Goodwin e o Scott Hampton. E no fim, esse Jim Jr. viraria um serial killer bem sádico, né, lá em Espelho Sombrio, do Scott Snyder e o Joker, né? Enfim, haja terapia para todo mundo, né? Voltando para o reencontro de Jim e Sarah, eles estão mais velhos, viúvos e desimpedidos, e é o Jim que está à espera dela na estação ferroviária, voltando assim, em definitiva, a Gotham, né, para morar e para trabalhar novamente no DPGC. Ela não esperava que Jim fosse buscá-la, e aí eles saem para tomar um café. Nem demora muito e os dois abrem um jogo, assim, desse sentimento mútuo e inacabado. É bonito, né, natural, e eles vão devagar, assim, como um namoro, assim, na melhor idade, né. Na edição seguinte, o Batman 459, sábado à noite no cinema, marca justamente o primeiro encontro desses namorados, né? Eles olham pro jornal, a programação de filmes, e não tem nada melhor a não ser uma reexibição de Zorro. Aí fora da sala de cinema, ainda de dia, né, vemos o Harold já instalado na Batcaverna, né, com o Bruce bem feliz, né, assim, vê-lo trabalhando num projeto holográfico, né, para melhorar a camuflagem dos acessos à mansão Wayne. Em outro momento, ele até aperfeiçoa também as lentes de visão noturna, né? Eu acho o Harold uma mão na roda, né? Tenho saudades dele. À noite, com o Batman, ele evitaria, assim, uma tragédia como a que vitimou seus pais, né? A mensagem, obviamente, ressoa com a sessão de cinema que Jean e Sarah estão assistindo, né? Deixando, assim, no ar que você deve aproveitar a vida enquanto pode, porque você nunca sabe quando será tarde demais para isso. E, contrastando com o recordatório do Gordon, né, da edição anterior, o comissário, assim, tá felizaço, né, com essa chance de ter a companhia de volta da Sarah, né? Eles se beijam no cinema, se despedem com a promessa de se reencontrarem no dia seguinte para uma volta no parque, né? Seguir juntos. Faz só alguns dias que ela voltou e até Gotham parece bonita. De repente, os anos desperdiçados são afastados. Me sinto eu mesmo de novo, forte, do jeito que eu costumava ser. Otimista, como não me sinto desde que ela foi embora. E é tão natural, tão simples. Não precisamos nem conversar. Estou com medo. Sou velho. Não tenho condições de deixar uma segunda chance passar. Ela pode nunca mais voltar. Ainda assim, permaneço incrédulo, porque faz anos que parei de procurar finais felizes. Mas é igualzinho aos filmes. Sonhos podem se realizar. Eu devo estar apaixonado. Não fumei a noite toda. Na segunda-feira, começo a me cuidar de novo. Na segunda-feira, abro mão deste hábito nojento pra... Meu coração. Não, agora não. Eu mereço um final feliz. Por favor. Agora não. E é desse jeito que a vida costuma ser, né? Você tem 1000 projetos, mas quase sempre acaba esquecendo de combinar isso com Deus, né? O Jim cai duro no chão, né? Com um cigarro indo junto ao asfalto. E aí na última página vemos uma panorâmica da rua com ele caído e a fumacinha do cigarro aceso subindo, né? Cara, isso é um quadrinho, assim, especial, né? Um quadrinho, assim, arte, né? Podia muito bem ser a morte do Jim Gordon. Fosse o Batman, o casting do Batman, um quadrinho autoral, eu não tenho dúvidas que o Alan Grant teria realmente matado esse personagem, assim, e de uma forma poética, né? De uma forma simples e verossímil, e não com um vilão qualquer quebrando seu pescoço a troco de nada, né? Mas... como a gente bem sabe, né, o Jim sobrevive a esse ataque cardíaco e seguiria com sua vida, fortalecendo seus laços com a Sarah S. Até o momento em que eles eventualmente se casariam em Legends of the Dark Knight, anual número 2. Um gibi cujo título chama-se Votos, né? Saiu lá fora em 1992 e aqui no Brasil dentro de Batman Anual 3 de abril. Lamentavelmente, a Panini não republicou essa edição em saga, só deixando uma nota de rodapé ridícula no primeiro volume da segunda temporada de saga. Pode olhar lá, é na página 84. Quer dizer, ele teve espaço para publicar Pecados Originais pela quarta vez, mas não teve para lançar uma historinha muito relevante, já que esse arco do Jean e da Sarah se estendeu por vários meses dentro da primeira temporada de saga. Que ainda dentro da esfera de influência de Batman 1, o Alan Grant ele trabalhou a Mulher-Gato, né, diante daquela persona mais arisca, né, de gatuna mesmo, né, de uma ladra muito habilidosa querendo desenvolver uma reputação. Tem nada que indique alguma tensão sexual com o Batman, e sendo bem honesto, depois que o Tom King fez em relação a esse romance insosso que não vai a lugar nenhum, eu gosto bem mais dessa abordagem da Selina Kyle do Velho Testamento, né, sobre a arte do Norm Breyfog. Teríamos duas histórias com a Mulher Gato, né? A primeira já tem um título bem sugestivo, Gatos, né, Detective Comics 612 ou Batman 13 pela Abril, Saga 14 na Panini. A corpo destroçado de um trombadinho é encontrado assim num parque Robson e faz levantar a suspeita de que algum animal de grande porte possa estar solto em Gotham. E é verdade, assim, trata-se de um enorme tigre branco, né, que escapa da propriedade particular do Thomas Blake, né, também conhecido como o Homem-Gato. Esse vilão ficou mais conhecido recentemente por integrar o casting do Sexteto Secreto, da Gail Simone, né? Ela meio que dá uma guinada mais séria, contrastando com sua origem, né? Ela é de prata em Detective Comics 311, ali em 1963. Tem muito o que dizer. Para além de ser uma inversão de gênero da Mulher-Gato, o Homem-Gato seguindo aquela mesma toada do Kraven lá no Homem-Aranha, né? De querer caçar o Peter, né? Como o animal que ostentava. Só que aqui temos o Batman, assim, na condição do Homem-Você. Né? E o mais curioso é que o Bill Finger e o Jim Mooney criaram esse Thomas Blake assim, um ano antes que o Stan Lee e o Steve Ditko, né, em Amazing Spider-Man 15, que era de 64. Aí esse Homem-Gato estava semi-aposentado e veste novamente o uniforme apenas para procurar o seu tigre fujão. Já a Mulher-Gato acaba sendo culpada por um repórter de televisão que veicula a nossa ladra como provável autora dessas mortes. Ela nem chega de fato a se encontrar com o Batman, apenas vê o Homem-Gato e o derruba de um telhado enquanto ele assistia ao tigre Rasputin tentando devorar o Batman. A Mulher-Gato, né, nessa história só está preocupada em dar uma lição na repórter lá das fake news. Pelo nome russo do tigre, eu diria que o Alan Grant estaria de algum modo referenciando a nacionalidade soviética do Kraven, né? Mas eu acho que é mera coincidência. Já a luta do Batman sem cinto de utilidades é um, cara, um desbunde assim, do Norman Berfog, de velocidade assim, do tigre, de agilidade do Batman, dos quadros em diagonais paralelas, quase como as listras de um tigre, né? Fora a cena do Batman quando monta nele e o estrangula com um fio de antena até ele perder os sentidos. É bem divertida essa história, o Alan Grant preenche ela de gatices, né? Como diria meu amigo Maurício Dantas. Tem a estátua lá da Alice nos Países das Maravilhas, no Parque Robson, né, com um gato risonho. Tem os caras da carrocinha capturando gatos, falando sobre a devoção egípcia aos gatos. E o nome adesivado no fogão deles é Entregas Schrödinger, referenciando o famoso paradoxo do gato de Schrödinger. E também não é diferente na segunda história com a Mulher-Gato, Irmãs de Armas, né? O Alan Grant, ele fica o tempo todo usando recordatórios para trazer infos sobre gatos, simulando trechos em prosa que uma menininha que a Selena acolheu está escrevendo para fazer um livro temático. Tem letras cursivas, mas é bem tranquilo de ler. Essa historinha se desdobra em duas partes, né? Batman 460 e 461, ou Batman 27 de Abril, né? Saga 20 da Inominada. Nesse caso, as Irmãs de Armas seriam o trio Selena Kyle, Sarah Essen e a jornalista Vic Vale. Elas acabam se interagindo quando descobre-se que um expositor de museu, cuja relíquia do gato Karnak tinha atraído a atenção da Mulher-Gato, na verdade era o representante de um cartel de tráfico de mulheres, né, que havia sido pago por um ricaço estrangeiro para capturá-la e casar com ela, né. O Batman topa com aquele detetive Joe Potato, né, que eu comentei no primeiro programa, e só um comentário assim, bem lateral ali, que é a referência do Brayfog para desenhar esse Joe Potato, né, Batata, é um ator chamado Broderick Crawford. Né? Vale botar no Google para ver a foto dele, né? Bem marcante, naquele estilo meio Marv de Sin City. Né? Nessa história aqui, o Joe está investigando o paradeiro de uma moça que havia sido levado por esse cartel. Como subtrama, vemos também a recuperação de Jim depois do infarto, né? Com as primeiras interações de Sarah com o Batman, com uma animosidade da parte dela, né? Que seria a tônica da relação entre eles. É como aquele amigo que você gosta muito, mas sua patroa não vai com a cara por achar que esse seu passo é má influência. Né? E encontra a partida, você pede para esse seu chapa ter paciência no meio do fogo cruzado. Enfim, acontece, né? Já que eu entrei nesse papo de gato, assim, o Alan Grant também tem história para agradar quem gosta de cachorro, né? Que é o arco Espírito da Fera, publicado entre Batman 462 e 464, que sai pela Abril nas duas últimas edições da coleção em formato americano, nos números 28 e 29. E na Panini, no Saga 20. A temática lembra um pouco a de Detective Comics 591, naquela história do aborígene, né, que está em busca de reaver um artefato ancestral do seu povo. Só que aqui em Espírito da Fera entram os ameríndios, né, os nativos americanos da tribo Shoshone. Acontece um incêndio no museu, né, com peças desses índios, Myers, cujo curador era um conhecido do Bruce, né, e foi assassinado no local. E quem o matou também ateou fogo no museu. Mas na perícia dão conta de que o causador pegou algo assim de um instante, que seria uma bolsa medicinal de xamã. Batman começa a sua investigação e ela se conecta com outros museus na Califórnia. Então ele viaja até lá e constata que está em curso uma mobilização de descendentes para recuperar esses objetos que julgam pertencer a eles. E mais que isso, o Alan Grant promove uma discussão sobre a marginalização dos índios dos Estados Unidos e o apagamento da cultura deles pelos brancos. De um lado está o Dois Corações, o atual líder dos Xoxones remanescentes, e do outro o avô dele, o Lobo Negro, um idoso cego que já teve seus dias de violência, mas depois das armas, e não foi muito bem compreendido. E aí um cachorro enorme, né, um mastim napolitano preto, se afeiçoou ao Lobo Negro e passou a viver com ele. Tem todo um background místico, né, de alegoria sobre um morcego contribuindo para a causa de Manitou, né, Dois Corações morrem e o Lobo Negro, outra vez como líder, dispersa os seguidores do seu neto. Sugere-se que ele está morrendo também e quer que o Batman leve consigo o cachorro. E aí é isso que acontece. O Bruce adota esse cachorrão, que, como veremos mais tarde, ele chamará de Az, né, ou Ace, que na verdade é um resgate histórico, né, porque o Ace foi criado em 1955, né, em Batman 92, pelo Bill Finger e o Sheldon Moldoff. Originalmente ele era um pastor alemão, né, e como eu disse, agora ele é um mastim napolitano. O que é interessante nisso tudo é que o Alan Grant era completamente avesso a essa ideia de estabelecer uma bat-família, que se dependesse só dele, sempre seria só o Bruce e o Alfred, mas aos poucos o Dennis O'Neill, como editor, vai solidificando esse contexto de ampliar um pouco o núcleo da Batcaverna. Mas nada tão fora de controle quanto hoje, quando temos um Robin para cada dia da semana, né, e até uma bat-vaca. Tinha jejuado e torturado minha carne durante um mês, rezando pela visão que moldaria a minha vida. Aí Manitou me mostrou meu totem, a fera que seria minha aliada, minha protetora, o morcego. Mas bem longe, encobrindo até o trovão, ouvi o uivo do lobo. Eu dei as costas pro presente do grande espírito e escolhi meu próprio totem. Me aliei ao poder do lobo negro, segui meu próprio rumo, me afastei do espírito, a mãe e o pai de todas as coisas. Trilhei o caminho tortuoso, mas Manitou não se esquece de nada. Ele pode esperar eternamente para reclamar o que é dele. Eu ganhei poder, preguei ódio. Pessoas ouviram minhas palavras e me seguiram. E eu envelheci. Manitou se move a seu próprio modo. Não faz muito tempo reivindicou meus olhos, mas me queria vivo, percebe? Eu não tinha cumprido a tarefa da minha vida. Então ele me enviou um cão que veio do nada. Me conduziu. Encontrou comida para mim quando Dois Corações me declararam fora da lei. Um cão que manteve vivo até meu verdadeiro totem me encontrar de novo, meu morcego. Bom, agora eu acho que chegou a hora de trazer para nossa discussão aqui o Coringa. Demorou muito para ele aparecer aqui e eu acho que a preço de hoje, assim, não existe nada mais desgastado que essa conexão antagônica entre o Batman e o Coringa. Nesse momento que eu tô gravando, não tem muito tempo que saiu dentro da mensal do Chip Zdarsky um arco que retrabalha aquela premissa da identidade backup, né, que o Grant Morrison desenvolveu em Descanso em Paz, assim, botando para jogo aquela identidade lá da era de prata, né, Zurenar, só que agora aplicando ao Coringa, né, e isso já vindo na esteira de roteiros como o polêmico Três Coringas, do Geoff Johns, a Guerra do Coringa, do James Tynion, e retrocedendo só um pouquinho, a Guerra das Piadas e Charadas, com o Tom King, aí tem aquela Morte da Família e o Fim de Jogo, pelo Scott Snyder, tudo sempre pretensiosamente esticando a corda e de algum modo tentando ressignificar o Coringa, ou como eu disse, essa conexão antagônica dele com o Batman. Então, assim, relendo essas histórias escritas pelo Alan Grant, eu tenho mais carinho com essa fase, quando fica nítido que o escritor evita trabalhar com esse vilão. Primeiro, atendendo assim, ao editorial, porque ele assume a Detective Comics no momento em que o Coringa está desaparecido, né, desde o desfecho de Morte em Família do Jim Starlin e o Jim Aparo. E para quem não lembra, assim, a página final era o helicóptero onde ele está e explode, né, e o Batman pede para o Super-Homem encontrar o corpo, fica no ar o seguinte pensamento: é assim que as coisas sempre terminam entre mim e o Coringa, não resolvidas. E isso em 1988, né? A próxima vez que a gente teria notícias do Coringa só seria no final de 89, ali numa cama de hospital, no clímax de Um Lugar Solitário para Morrer. Aqui na história do Alan Grant, que sai em Detective 616 e 617, ou Batman 16 de Abril, e coincidentemente Saga 16, aqui nessa história o Coringa não reaparece de verdade. É um flashback de 3 anos atrás, mas no presente o Batman é mostrado com um pressentimento ruim de que ele está prestes a voltar. É um não confronto, né? Um não reencontro que o Alan Grant aproveita para brincar com os significados deles dois, inclusive assim, no nível iconográfico, numa sessão com uma cartomante. No primeiro momento você vê um círculo parecido com uma serpente, né, comendo a própria cauda, que vai representar a história deles, repetindo diversas vezes, né, o morcego e o Coringa repetidamente. Depois ela puxa uma carta, a Lemat, né, que no tarô seria o louco, né? Ela diz que trata-se de uma carta perigosa, que seria o destino, o fim de tudo. Algo que nos diz que a morte vem quando menos se espera. Até mesmo para os heróis. Tecnicamente, esse Alan Grant ele dá uma enfeitada, porque até onde eu sei, e isso o Reginaldo tiraria de letra, né? Muito melhor que eu, mas o louco não significa necessariamente a morte física, né? Ela está mais associada ao fim de um ciclo, de uma fase, o desfecho de um contexto, né? Se dando espaço a um novo começo. A uma transformação. Seria mais ou menos a ideia de fechar uma porta para abrir uma janela e deixar o passado para trás para se preparar para o futuro. No quadrinho, o louco parece ter uma conotação negativa, né? Porque fazem essa associação ao Coringa, mas se você pesquisar um pouco, essa carta é bem positiva, porque ela simboliza a aceitação da imprevisibilidade, né? E a coragem para você embarcar em novas jornadas. Já quando ela puxa uma carta para o Batman, ela pega a La Justice, e aí fica só pensativa, né, olhando para a carta sem falar nada, né, porque a carta da justiça, pelo próprio nome, já desperta no leitor algumas intuições mais óbvias do que seja, né, o equilíbrio, a verdade, a responsabilidade. É uma carta bem Batman, né, ela incentiva a agir com integridade, a aceitar as consequências das escolhas e lutar pela equidade. Se for para fazer um paralelo com a carta do louco, a carta da justiça também vai pelo caminho dos desfechos, né? Só que de um tipo de desfecho justo, né? De situações tensas e a importância de você pensar muito antes de fazer escolhas, de tomar decisões. Puxando para a relação entre Alan Grant e o Coringa, indo da direção completamente contrária ao dos roteiros contemporâneos, que não conseguem entregar um run sem a onipresença do nosso não tão querido palhaço do crime, o Alan Grant ele só foi mexer com o Coringa como um mandate do Dennis O'Neill em 1990, como um ato preparatório para o retorno verdadeiro dele, né, pelas mãos do Marv Wolfman na revista Batman. E depois de ter entregue, veja só, 33 edições desde o início de sua fase em Detective 583, em 88. E vejam só, pelo que eu pude levantar aqui na minha pesquisa, o Alan Grant só voltou a trabalhar com o Coringa depois dessa Detective 618, 79 edições depois, em 1995, em Shadow of the Bat 37, na história O Rei da Comédia, com a arte lá do Barry Kitson. Se você ignorar completamente essa trama do confronto de símbolos, né, que é o título, que, como eu falei, é um não encontro, dá até pra dizer que o Alan Grant só foi escrever uma história do Coringa 114 edições e 7 anos depois de sua estreia. É incrível, né? Bom, puxando pro lado da arte, eu só queria destacar nessa Detective 617 uma página dupla, né? Uma splash page do Batman dando uma voadora e atingindo o Coringa, dirigindo assim um Kalenbeck verde com um morcego gigante ao fundo, né? Pontuando assim uma linha de texto assim maravilhosa, né? Sobre os nossos queridos dos quirópteros. Eu sou o habitante da escuridão. Eu sou o demônio. Indígenas canadenses me chamam de fantasma. Bruxas europeias me fervem em seus caldeirões para ajudá-las a voar. No Haiti, bebem meu sangue para ganhar poder. Os sicilianos me queimam ou me pregam, tremulando nas portas para afastar medos ainda maiores. Na Irlanda, sou simplesmente a morte. Eu lidero os samoanos na guerra. Eu sou Shamal Khan. Eu sou um morcego. fechar a nossa quarta antologia, Grant Breyfogle, né, eu queria comentar rapidinho as quatro últimas edições do nosso recorte, Batman 470 e 471, que eram inéditas no Brasil, até saírem respectivamente nas sagas 23 e 24, e as outras duas edições são as Detective 613 e 614. Deixa eu começar pelas Batman 470 e 471, que é mais jogo rápido. A 470 chama-se Sobre Deuses e Homens. Eu acho que é aquele tainho assim que o escritor detesta de fazer, né? Olhando aqui a capa, eu vi que é nada mais que a parte 15 de um evento chamado Guerra dos Deuses, que eu não sei do que se trata, e eu vou continuar assim. No enredo, o Batman tá prestando um favor à Mulher Maravilha, procurando o paradeiro de um cálice temsiriano, né? A única parte aproveitável é a zoação com aquele vilão doido que pensa que é o Zeus, né? O Maxi Zeus. Ele tá gripado na edição e diz que se permitiu pegar um resfriado para compreender melhor o sofrimento humano. Na investigação, o Batman vai ao Arkham e descobre que houve uma fuga de 3 internos, sendo que 2 já foram recapturados, mas um seguia foragido. Esse terceiro era o Crocodilo, né? Cuja perseguição acontece em Batman 471, na historinha Hacking para um Assassino. Essa sim, bem boazinha, o Croc está se escondendo nos subterrâneos de Gotham, num abrigo nuclear abandonado, junto de alguns desabrigados, que o aceitam e são gratos por ele abastecer o local com mantimentos e até coisas de luxo, né? Ele furta na superfície. O Batman chega ao rastro dele, graças a uma loja que é arrombada, e quem arrombou veio do subterrâneo. É interessante que é nessa história que se descobre uma rede ferroviária abandonada, que era bem extensa, no qual o Tim e o Harold conseguem fazer um mapeamento, assim, um futuro assim, bem próximo, né? Já ali na queda do morcego, veríamos que eles desenvolveram assim, uma versão locomotiva do Batmóvel. O Bruce ele nem chega a usar, é o próprio Jim Paul veio. Acho que era uma história já lá com o Chuck Dixon e o Graham Nolan. Para achar esse abrigo nuclear, o Batman ele acaba levando assim, o Ace, né, para farejar o Croc, e aí, quando encontra, assim, muito por acaso, já estava rolando assim, um alerta de alagamento naquele setor, que se não fosse desocupado, todos iam morrer afogados. Só não morre porque o Croc contém um acesso que está rachando com a força da água. Tempo suficiente para todo mundo escapar, inclusive o Batman. Aí acaba assim, né, com a ideia de que o Croc morreu como um herói. Indo agora para Detective 613 e 614, eu acredito que elas vão naquela vibe mais social ou de crítica social progressista do nosso papo anterior sobre a anarquia. Aliás, dá até para dizer que o volume 14 de Saga, né, que traz também o arco do Anarquia, é um volume temático, né, justamente por compilar também esses dois números. Na coleção da Abril, elas duas saíram nos números 14 e 19. Né? O conto da 613 chama-se Lixo e traz consigo um Batman assim, bem coadjuvante, né, com um menininho fazendo um trabalho de escola exatamente sobre lixo, né, querendo acompanhar o dia de trabalho do seu pai, que dirige um caminhão de coleta de lixo. No decorrer do dia, assim, a gente descobre que a máfia quer tomar a rota dele, e isso vai terminar muito mal, assim, num aterro sanitário, quando um dos capangas atira e atinge em cheio esse menininho. É um final, assim, triste pra caramba, né? Especialmente porque o recordatório dele é o que ele tá escrevendo pro trabalho, né? Em letra cursiva mesmo. E fala sobre desperdício e o temor dele pela existência de tanto lixo não reciclável. Daí, quando ele morre, o Batman lamenta-se no seu recordatório. Não há nada que possa dizer. Ele perdeu um filho. Nada que eu diga vai aliviar sua dor. Que desperdício trágico e sangrento. É uma rima muito cruel com a vida humana, né? Tendo tanto valor quanto o lixo que o menininho chamava a atenção no seu texto. E o próprio texto dele vira lixo, né? Quando vemos as páginas do trabalho sendo carregadas pelo vento. Para mim, assim, isso é poesia pura, né? Poesia visual pura. E não só isso, eu arrisco que o Norm Breyfogle está referenciando assim, esteticamente o Will Eisner, né, nessa edição. Não só pelo teor da premissa assim, do Batman como um spirit, né? Sempre a revelia da história. Mas quando você vê também o título dela, assim, integrado à página lá no comecinho, aquela movimentação com a economia no traço, principalmente lá na reta final, no lixão, mas também na página dupla, né, que aí só quem é macaco velho, assim, no tempo de Abril deve ter lembrado, mas a Abril usava essa arte dessa página dupla como publicidade da mensal do Batman, né? É o Batman naquelas movimentações estilo Homem-Aranha, balançando por Gotham. E o texto dessa página é um barato, né, porque soa como birra, né, de um homem inseguro, assim, é o Batman se assim, repercutindo, assim, um encontro encontro com o Vic Vale que deu errado. O Batman não precisa de outras pessoas, não precisa de companhia, nem de risos, nem de palavras. O Batman não precisa de um beijo na bochecha. Para ele, a noite basta. O vento na cidade de Neon, o arder do vento frio, a pureza da missão solitária de um homem. Vic Vale? Quem é Vic Vale? Eu não tenho muito o que dizer da Vic Vale, porque muitas vezes ela só entra e sai na revista, tem algum interesse assim, nos mendigos da cidade, retratando com mais dignidade essas pessoas, e tem uma hora que ela simplesmente troca assim, o Bruce por um fotojornalista, né, o Horton Spence. É assim que o Alan Grant conclui a participação dela nas histórias, com um par de chifres. Sim, e voltando, e na Detective 614, assim, Demônios das Ruas, o Alan Grant ele resolve falar de... Ele nunca usa esses termos, mas tá aí, assim, um mito da meritocracia, né? Isso aparece quando o Batman passa a interagir com jovens que estão a um passo de entrar naquela gangue Demônios, é, com a grafia Z em vez do S no final. São alunos de sexta série de uma escola pública, que o Bruce tá querendo bancar a universidade, mas o diretor da escola, um senhorzinho chamado Ed Carson, é bem categórico e diz que não basta só despejar dinheiro, aqueles adolescentes precisavam de uma pessoa que eles pudessem contar, porque muitos deles não prosperam por causa de abandono parental, né, com pais na cadeia, pais viciados, pais desempregados, pais mortos. E isso faz o Bruce olhar para sua infância, não apenas pela tragédia da perda dos pais, mas pelo privilégio que ele teve, assim, por no final das contas ter o Alfred em sua vida, por ter recursos financeiros, e não só isso, né, ouvir que o senhor Carson tem a dizer também o faz olhar criticamente para sua atuação como Batman, né? Porque no mais das vezes ele não pode fazer nada para demover alguém da ideia de ingressar na gangue lá dos demônios. Mas o Bruce pode, né? Sendo presente na vida desses jovens. A gente discutiu isso no programa passado do Anarquia. Eu lembro que até o Reginaldo ele chegou a comentar isso, né? Do Anarquia fala que o problema do Batman é que ele lutava apenas contra os efeitos, né? E não necessariamente contra as causas, né? Aqui o Bruce ele está indo ao encontro justamente das causas. É bacana isso, né? Tem uma passagem do próprio Bruce adolescente indo deixar uma flor para os pais no beco do crime, sendo abordado por uma gangue, e o contexto dá a entender que quem salvou ele foi o Ed Carson, né? Muitos anos atrás. É outra historinha do Alan Grant e o Norbert Fogg com um viés compassivo, né? De se colocar no lugar dos excluídos. Agora sim, eu vou concluir, né, esse programa, mas antes de eu vi aqui no meu bloco de notas, né, um trechinho que eu destaquei naquela entrevista que eu falava para vocês no começo, é o Norbert Fogg respondendo a um comentário elogioso sobre seu estilo e transparecendo um certo desapontamento, talvez por ele não ter se mantido relevante para o mercado editorial após o boom da Image nos anos 90 e a consequente, vamos dizer, dinlirização, né, dos quadrinhos. O desenvolvimento do meu estilo foi apenas porque eu estava ficando mais proficiente com a linguagem dos quadrinhos e estava ficando mais rápido e aprendendo minha própria forma de fazer as coisas. Francamente, eu gostaria de ter conseguido o Batman como o Jim Lee fez, bem mais tarde na minha carreira, 10 ou 20 anos depois. Como agora, no auge das minhas habilidades, muitas das minhas coisas publicadas do Batman, embora eu aceite qualquer elogio por isso, eu enxergo isso como qualquer artista enxerga, né? Imaginando como seria muito melhor se eu tivesse feito isso agora. Eu sempre quis desenhar o Batman e estava com muita fome quando consegui o trabalho. Isso definiu minha carreira de várias maneiras. É provável que serei reconhecido por isso pelo resto da minha vida na indústria de quadrinhos. Muitas coisas boas surgiram disso. Só estou dizendo o que sempre digo. Teria sido bom se eu tivesse feito isso mais tarde em minha carreira. Mas se eu tivesse a oportunidade de mudar a história, não sei se me atreveria. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Pelas minhas contas, bem ou mal, deu pra passar a régua em 22 edições nesse programa. Não se esqueça, tanto o Escapista Tradicional do Bate-Papo quanto o Detective Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links. No próximo programa, o grande finale dessa série, eu me junto a Reginaldo Hillman, Maurício Dantas e Dãozinho para discutirmos a caminhada de Tim Drake rumo ao manto do Robin e o comecinho da série The Shadow of the Bat com o arco O Último Arcan. Um abração pessoal e até o próximo Detetive Cast.